ouvido. A atitude do moleque com o dedo no gatilho. Mas aí moleque, se não morrer cê tá ligado que é embaçado. Se não correr atrás vira finado. Se liga moleque, que aqui o bicho pega mesmo. Quem não confia na cabritagem tem que dar um jeito, anda ferrado. Três janela aniquilado, marca presença na quebrada te faz ser respeitado. Mas fique ligado, que aqui o bicho pega meu irmão. Para sua proteção, é melhor mocar o oitão. Porque tem sempre uma casinha armada na esquina, só pra te derrubar, atrapalhar sua correria. Então fique na sua e não procure pra cabeça. É melhor prevenir do que morrer de bobeira. Olha pra um lado, pro outro, atrás, na frente, grilado com fulano, de rosto diferente. Já te falei, seguro morreu de velho, eu sei. Esperta sempre serei. Quantos vacilões contei no meio da rua, com o corpo todo perfurado. Brincou com bandido, amanheceu estirado. Quero ver você mexer com bandido na favela, o sapeco vai comer. Quero ver você mexer. Quer tentar? É melhor ser covarde viva do que ficar e morrer. O cão atento, o dedo coça, então é só puxar. No inferno é festa, começa a se preparar. Banquete na recepção, queijo suíço, salmão. E você cozinhando ao molho no caldeirão. E tem vacilão que anda dando tiro à toa. Não sabe com quem mexe e quer ficar de boa. Andando na quebrada sem mais sem menos é fechado. Daí a uma hora é mais um corpo encontrado. Quem matou ninguém viu, o doido atirou e sumiu. Era uma morte prevista que muita gente aplaudiu. Só morreu mais um moleque metido a folgado. Dormiu no ponto Zé, a malandragem cê do aço. Quero ver você mexer com bandido na favela, o sapeco vai comer. Quero ver você mexer. Quer tentar? Seu destino já traçado, vai morrer mais cedo. É esse o preço de quem não segura a pemba. A civil tortura, ele só cagueta. Assina o B.O., mas não vai para a cela só. Lá vem a bura, olha só, ó, ó. No primeiro banho de sol, a gente se cruza. Por enquanto pela ordem, só pra dar uma surra. Lá fora é diferente, caçou agora aguente. Eu quero tentar enfrentar, então tente, tente. Mas o ideal é que você não seja caçado. Se envolvendo com um crime, você vai ficar enrolado. Com polícia ou bandido, tanto faz, é um perigo. Polícia é cadeia e o crime é suicídio. Mal esperto é aquele que fica de boa. Não tem treta com ninguém, curte o baile a noite toda. Solta os bichos quando rola um som das antigas. Do tipo pancadão, libera adrenalina. Gasta toda a energia no fim de semana, curtindo na tropical ou no baile do Gama. Só moleque doido, o som é o que interessa. Vamos ficar na paz e esquecer as guerras. Se ligue na fita e deixe de viver em risco. Se mexer com a malandragem só vai ter prejuízo.